me prever. De balinha até balão, pra ela sentir pressão. Que ela gosta, que ela gosta, que ela gosta. Vem com o WZ que assim. Vai sentado gostosa, maravilhosa, toda fulgosa. Que a tropinha gosta. Vai sentado gostosa, maravilhosa. Vem com o WZ que assim. Mas me chamou pro combate, claro que aceito. Toda fulgosa, que a tropinha gosta, vai ser tão gostosa.